Whisky Juliette, Zulu, mantenha, escuta a guarda-cópia número 2. Juliette, Zulu, só confirme o nível do seu estado, por gentileza. Nível 140. Guarda. No plano autorizado a colapso 17, entre 1100 graus e 159. Alfa Tango, decolado 03, controle 119.8. 19.8 a controle, Tango. 148. Livre da Ataque, você pode para ingresso, custo 17. 2, 213, autorizado a linha de colapso no 020. 1100 graus no menor. A linha decola, pista 10, aumenta de 6213. Juliette Alfa no ponto de espera 118.95, altímetro 1011. Juliette Alfa, ponto de espera 118.95, 1011, ajuste no 781. Ela vai reportar no fora da barra, tá? Se é autorizado ingresso, a porta alinhada e pronto. Custo 17. Whisky Juliette do Lupa, que se encontra em pista que decola. Pátio que se encontra em pista que decola, por gentileza. Tente, está autorizado para ele, é o 140, é o nível, decola da 10, saída coral, após decolagem, curva à direita. Aciona 0274 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. O acionamento é a critério, me chama para o táxi, pessoas a bordo, por gentileza. Gente, me chama quando pronto para o táxi, Zulu. Dave 52, pronto, copy? Autorizado, Tango, obrigado. Ah, acho que tá livre, tá? Você aborta a ponte de espera, papai. Tá pra ponte de espera, Rosa. Chame centro Recife, 12545, alterna 12685, bom voo. Gente, é 12545 no 12685, obrigado, senhor. Cinco dois na escuta do solo? Agora eu estou recebendo 2/2, está pronto para cópia? Afirmativo. Está autorizado para Juazeiro, nível 230, decola da 10. Vai cumprir o perfil da saída Momo ao interceptar radial 350, mantém por 20 milhas e após voar alvo, e após alvo direto Juazeiro. Aciona 5014 no transponder. 119.8 é a frequência do controle para o GV52. Autorizando o Jorginho 230. 120, saída Momo. Radial 5. Pode manter a posição. Bom, 648, pode prosseguir até 2500. Autorizado até 2000 pés, autorizado a final do ILS X-ray para pista no zero, reporta localizador, 648. Ok, 2000 eu formarei estabilizado, 648. Porto, porto, alvo. 50 no quadro, no transponder, 1198 controle, GV52. O gol 1731 confirmando, está autorizado a decolar, pista no zero, vento 090 graus, 159. Deve ser valente da 10, gol 1781. Frente, meia dúzia. Quebec Serra, decolou 07, controle 199, décima 8. 198, Quebec Serra. Controle Salvador, pelo Quebec Serra, decolou na pista. Pelo Quebec Serra, mantenha as condições visuais, 1000 pés, corredora cheia. Não achei, 1000, Quebec Serra. Chama 1895, esse de Alemanha, bom pouso. O senhor Alemar, autorizado final 97, reporta 30 pouso, baixar trabalho. O senhor Alemar, autorizado pouso, pista 97, vento 090 graus, 159. O 1781 decolou 08, controle 119, décima 8. 798, 781, bom dia. Doutor Salvador, boa tarde, gol 1781, passa 1.300 pés, saída da EL. Confere. 360, saída da EL. Também nível 360 na saída da EL, gol 1781. Estabilizou aeródromo à vista, 1648. Complete aliás, chame a torre 1895, bom ponto, 1648. Ok, 1895. Sim, confere. Grato. A parte que se encontra em pista que decola? Gente, pátio 5 no sétimo, tem escute a guarda-cópia, por gentileza. Identificação desta 050, vigilância, chegada à maré. Identificou para 050, treinamento 2000. Boa tarde, gol 648, vai passar 372, baixou, travou. Gol no 648, boa tarde. Vento 090 graus, 149. Autorizado, pouso, pista 10. Ok, autorizou, 10, pista 10, 1648. Charlie Mike, solo, 10, confirmando, passo 5. Livre pack track no corte de frequência, este Charlie Mike. Aqui o Romeo Watch autorizado, ingresso, reporta aliado e pronto, capo 7. Solo, Salvador, é Papa Tango, Esquilete, Zulu. Esquilete, Zulu, prossiga. Tá funcionando, tá com ataque. Então tá, agora. Escuta, prossiga. Frequência livre para coordenação própria no setor, bom voo. Obrigado. Gente, prossegue via Juliette e Alfa no ponto de espera, torre 118.95. O altímetro marca agora 1.011. Número 883, são meu whisky, pronto, cópia? Autorizado Sierra Bravo Tango Victor, decola da 10, correção, decola da 17, Nível 340, saída da El, Leda, Bidev. Em Bidev, prossegue pela Upper Whisky 50, conforme apresentada a rota. Acena 5062 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Correto, para acionamento TAC 118.6, confirme se a pessoa está a bordo? Gente, 118, correção, 118.95 para acionamento TAC. O 9883 foi o meu uísque autorizado, se não é faltado. Autorizado a colapso no 7.090 graus, 159, quilo Romeu Oscar. Autorizado a colapso 090 graus, 159, quilo Romeu Oscar. Chané 6203, chama Recife, 1251, no alterno 3325, bom voo. 251, 3362, 13. Solo Salvador, Gol 1648. Gol 1648, prossegue via Alfa Juliette pro 03. Alfa Juliette pro 03, do Gol 1648. Pelo Quebec, Serra, frequência livre para coordenação própria no setor Bom Voo até o regresso. Boa tarde, Serra, Serra Alfa. Gol no 781, no chefe centro Recife, 1251, no alterno no 3325, bom voo. Controle Salvador, que vai passar com o Vila Romeu Oscar na sua escuta. Controle, confessa, vai para o gol no 781, por gentileza. Controle Salvador, boa tarde, assinando 6314. Quilo Romeu Oscar, 1 no meu pé, corredor Axé, reporte Farol da Barra. Reportará no Farol da Barra, Romeu Oscar. Chané 63 no quadro, a sua identificação, desça ao 060, vigilar a sua chegada amarela. Ok, 060, a gente, chegada amarela. Salvador, o gol na 781? Motor Salvador, o gol na 781? 1781, prossiga. Confira a frequência, por gentileza. 1251, secundário 13325. Verificou no 3325, na 781, bom dia. Boa. GF52, mantenha a posição e aguarde. Visual com campo, Vitorinha Juliette. Salve, Salvador, Azul 4065, boa tarde. Boa tarde, Azul 4065, está autorizado para Campinas, 360 é o nível, mantém só, me escuta um minuto para cópia. GV52, após a passagem do tráfego iniciando rolagem para decolagem, está autorizado o cruzamento da 1028. Vai prosseguir via Alfa até o ponto de espera da 10 e quando lá torre 11895, 1010 no altímetro. Colou aos 1-5, controle 1-9-8. 1-9-8 agora, Zulu, obrigado, boa tarde. O Vitor Antilete podia confirmar a origem do Salvador, cara? Serra November, Charlie Lima. Eu estou recebendo muito baixo. 1/1. comandante. Então vai alinhar após o pouso da aeronave na 17. 11, Chile M3 26. Autorizado para Campinas, 360 nível, decola da 10, saída da EL, Leda, Bridge. Em Bridge intercepta a Pesolona 6 e prossegue conforme a rota prevista em Notam. Aciona 5033 no transponder 119.8, é a frequência do controle. Estou funcionando 5033, né? 5033, afirma. Autorizado 360 da EL, Leda, Leda, Bridge. Codejamento correto, confirma o gate que se encontra? Fala dois. Sente o chão em branco pro push. Para. 50-20. 5020 no transponder Zulu. Fala, Kilo Tango Romeu. Kilo Tango Romeu, prossiga. Para a cópia, voz total. Kilo Tango Romeu, confirme seu ABT, por gentileza. Você? Seu horário previsto para decolagem, por gentileza. O único plano que eu tenho aqui do senhor é previsto para as 18 horas, confere? Gente, eu mantenho a minha escuta e aguardar, que o plano ainda não chegou no sistema, só tenho ele no FTN. Aguarda para a cópia, por gentileza. Fico 2, autorizado a alinhar e decolar pista no 0,2090 graus no menor. É, 3 barra... Ah, a clareza está 3, o G52. DLS X-Ray para a pista 10, isso é 2000, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, DLS X-Ray, pista 10, 63, 26. November 883, Romeu Wish, autorizado em graça, reportado alinhado e pronto, estilo 7. Barra de 6326, complete LS, chame a torre. 118-612 é bom pouso. 118-612, boa tarde, 6326. Corrigindo, 1895, 6326, 118-95. 1895, boa tarde. Kilo Romeu Oscar, frequência livre para coordenação. Assenta tráfego cruzando no corredor Veracruz a 1500 pés. Frequência livre para coordenação, bom voo, terra grande. Salvador, boa tarde, estrutura é 6326, estabilizado em LS X-Ray, ainda sem o trem. Ok, a pista 10 já se encontra livre, agora tem todo baixar travado, estrutura é 6326. 26. Jeito 52, decorre 20, controle 119, décima 8. 398, 52, grato. Gente, não pode ser frequência, juro. Na 63 no 4, pista 0, corrija. Sem restrições em TAP, pista 3 mil pés, ajuste 1010. 3 mil pés, 1010, 63 no 4, graças. Controle Salvador, GV52. GV52, boa tarde. Contato do radar na decolagem, Sobol 2230. Curva esquerda agora, intercepta radial 350 até 20 milhas do VOR, após Albo. Curva da esquerda, intercepta 350, mantém durante 20 milhas. Posição Albo de 52, seguindo para 230. Caraca, meu Deus. 065 autorizado, puxa back a sua emoção, chama táxi. Só táxi, meu Deus. Autorizado pouso, pista no 0.090 graus, 17 nós, o China 6326. Livre pouso, China 6326. GV52 pro de Juazeiro. GV52 pro da presente para Juazeiro. Olá, visto no verso. Whisky Kilo Zulu no 1510, corredor Veracruz, Interlagos, reposta da Veste Paripe. Guardaremos, tem 07 a bordo e 0162 no chamado. Copiado, Kilo Zulu. Meu 883,24, controle 1 no 9,8. China 63, 26, solo 24, solo 1,21,9. Solo 29, a China 63 no 4. Novembro 883 Romeu Whisky, contato radar da decolagem. Sobe 340 na approach da Elda, presente. Da Elda, É 326, está próximo de Juliette. Sente, vai manter a posição assim que o tráfego da Azul iniciar o táxi. Você ingressa via Juliette para o 01, tá ok? Ok, após o Azul vai ingressar na Juliette para o 01. Mike, X-Delta, prossiga. Para o táxi 4065, o 9 a bordo, 4:30. Liberou um pouco. Mantenha a flor do farol Itapuã, reporte descida, Mike Eco Delta. 119, sente, ingressa via Índia e Alfa no ponto de espera 118,6. Correção, 118,95, altímetro 1011. 1011. Direto à direita, ponto 0895, 40065 para mais. Até. 1013 no 4. Complete aliás, chame a torre 1862, é bom pouso, chame a 63 no 4. 1862, positivo. 2 Salvador, boa tarde, chame a 63 no 4. Chame a 63 no 4, boa tarde, é ponto externo, trem de pouso vai estar travado. Portará, 63 no 4. 45, alterno 2685, bom. ONU 2545, alterno ONU 2685. Desumado 2, informação uniforme, transfere. O Xenama 13 no 4, chega trem, 20.080 graus, 149, autorizado, pouso, pista no zero. Ok, trem baixo travado, 63 no 4, livre pouso. Salvador, azul 4065, ponto de espera, pista 10, pronto. Bom, boa tarde. Boa tarde, azul 4065, após depois na final, Lima tem, cabeceira no zero. A 09, pousado, autorizado, Lima tem, pista 10, México. Azul 4065, pouso Salvador, tá 3192, boa tarde. 3192, boa tarde, senhor, identificação, desceu 050, vigilância, chegada Mare. Identificou 050, chegada Mare. Pode tomar por centro que o senhor tá beirando a 198, que tá passando 1935, ok? Informamos já duas vezes, comandante, estamos ligando pela terceira agora, mas muito obrigado. Nada, Espanha. Boa tarde, eu tô até 1155. Informação Vitor, pronto para a Copa Guarulhos. Controle Salvador, Papa Romeu, Oscar Bravo. Romeu, Oscar Bravo, só siga. Oscar Bravo decolou de Costa Azul, seu vai pro hoje em dia. Vai amanhã, 503 a bordo, seu autorizado, provavelmente direto, seu presidente para a cidade baixa, o Oscar Bravo. Autorizado cruzamento direto na proa da Ponta do Maitá, Oscar Bravo. Ponta do Maitá, Oscar Bravo. Boa tarde, Salvador. Boa tarde, é o Azul 4032, centro da Bravo. Livrando 170, Recife, diferente 150. 4032, boa tarde, assim, identificação, desceu 0620, vigilância, chegada à maré. Chegada à maré, a escola da Idente, 0601, casal de Cedro. Confirma a região de sobrevoo, Romeu, Oscar Bravo. Quilozulu, tem o campo aberto. Torre 1895, com pouso Whisky, Quilozulu. 895, graças. Salvador, Papa 3 do Gilete, Quilozulu. Aguarde. Boa tarde, Papa 3 do Quilozulu. Papa 3 do Quilozulu, boa tarde, dá presente. Está autorizado, curta final, no 7, a porta na curta. Portaremos na curta, Papa 3. Confirma a origem do voo, Saúdo? Carreiros, com certeza. Existe. 3 no 4, solo aos 3 1, direita, solo 1 2 1, décimo 9. 2 1 9 às direita. Obrigado. Controle Ideal, 1 2 0 1, bom voo. Bom, Ideal, agora 2 0, obrigado, boa tarde. 3164. 8634, prossegue via Alfa.